A mãe daquele baiano vai viajar pro exterior e pergunta ao filho: quer que eu lhe traga alguma coisa da viagem, meu tengo? Ô, minha mãe, traga um relógio que diga as horas, por favor. Ué, e o senhor não diz não? Diz não, mãe, eu tenho que olhar nele pra saber.